Salve galera, eu sou o John Redman and I am in Lesbians With You. E aí galera, aqui é o Wagner e até o final desse programa eu mudarei a cor do meu cabelo 3 vezes. Opa galera, aqui é o Boca e eu posso anotar o seu pedido? Eu sou o Gustavo e eu não tô morto ainda, mas não foi por falta de esforço. Tem que estar nós tempo. Tenho uma vida extra. Umas. Pra quem não lembra aí sobre o filme, dá um resumo aí, Boca. Cara, Scott Pilgrim é uma história de um cara que ele tá com uma mina, só que ele não liga pra ela, ele quer outra mina que tinha 7 ex-namorados e uma lésbica no meio desses. Aí ele tem que lutar. É isso. E 2 gêmeos. Isso, 2 gêmeos. E daí fica na intriga. Parece o Daft Punk. Quem que eles pegaram? Quem que ela pegou? Foi os 2 gêmeos ao mesmo tempo? Que interessante. E rapaz. Essa menina está com... Veja bem, disputada. Japão. Veja bem, veja bem, Japão. Esse pequeno detalhe a ser analisado. Cara, isso foi o resumo, tá? Só quero deixar claro. Ah, sim, bom, sim. Foi um ótimo resumo. Obrigado. É assim, ó. Aqui no DaveCast, quanto mais rápido, melhor. Ah, esqueci de falar. É o Edgar Wright que dirigiu o filme. Então, daí tem umas imagens legais. É, isso assim. É importante também. Bom, porque já aqui o lema do DaveCast. É, aqui é DaveCast, aqui o Dave vai ficar pistola. Porque nós tem que ser cool. Aqui, já que o lema do DaveCast, quanto mais rápido, melhor. Foi muito bom, galera. Tô indo embora aqui. Valeu, nós. Ah, piada. Alguém aí já leu o mangá, o quadrinho? Eu li uma página. Que mangá, rapaz? Mangá, o louco. É mangá, cara. Que mangá? Mangá. É mangá, é mangá do Scott Pilgrim. Pelo amor de Deus, cara. É preto e branco, é mangá, cara. É preto e branco, é mangá. Branco é mangá. Ah, não, cara, os japoneses não sabem colorir. É. Não chegou essa tecnologia lá ainda. Eles não conseguem pintar dentro da linha, tá ligado? Eles conseguem clonar uma ovelha, mas não conseguem colorir um negócio. Exatamente. Então, Scott Pilgrim, o que dizer desse filme? Eu e o Wagner estávamos aqui moscando, porque o FIFA não baixava. É, PS4. Ele pega. Daí a gente foi, vamos ver um filme. A gente foi e viu Scott Pilgrim e tomamos esse soco, essa enxurrada de referência do Não, eu pop, nem sabia o que nerd. Tava acontecendo. A gente tava ali zapeando no Netflix e o João de repente colocou um filme. E que isso? Que... Cara, começou, cara. Nossa, foi uma loucura. Eu não entendi nada. No começo o João ficou quieto, pra me deixar surpreso. Não, o mais legal é o react dele, porque ele não tava entendendo nada. Eu também não tinha assistido, mas eu sabia mais ou menos o que acontecia, o enredo, etc. Mas foi engraçado, cara. Porque era uma maluquice. O filme é muito rápido. Uhum. Acontece muita coisa ao mesmo tempo, principalmente ali no começo. É. Sinceramente, na primeira luta do Scott, eu realmente achava que ele tava sonhando ainda. Eu demorou pra entrar na minha cabeça o fato de que ele tinha algum tipo de poder de videogame ali. Aí depois que eu fui entender que essa era o tchan do filme, assim, entendeu? Mas até eu entender isso, eu tava tipo... Ele tá dormindo, ele tá acordando. Que caralho tá acontecendo? Ah, cara, pra mim o tchan do filme é um cogumelo alucinógeno bem bacana mesmo, porque... Sabe? Não tem nenhuma outra prova de que ele tem algum tipo de poder, senão ele louco. Basicamente, falando uns bagulho nada a ver. Entendeu? Então, tipo, esse filme é sobre drogas. Essa é a tua interpretação. Exatamente. Acho que essa é a base pra qualquer teoria do tipo que, o Scott ele tá em um coma porque ele... Sim, ele tá em coma, ele tá intoxicado e a Ramona é a enfermeira e a banda dele são os amigos. Não, de novo, cara. Não, a Ramona Flowers é apenas uma alusão às drogas. É. Boa. Obrigado. Faz sentido. Por isso Flowers, não, né? Claro, porque uma flor você cheira. O que mais você cheira? Cocaína. Essa é a ligação, exatamente essa é a ligação. Pô, faz todo sentido. É tipo aquelas teorias conspiracionistas, tá ligado? Tipo, você pega uma palavra aleatória que tem aí. Ih, Illuminati, confirmado. Não tem mais o que falar. Sim, sim. Drop the mic. Sim, acesse meu canal no YouTube, Iago falando a verdade sobre o mundo. Cara, mas tu é acha... É aquela musiquinha do Akibuchis. É. Mas vocês acham que a interpretação certa pra esse filme seria... um coma, drogas, algo do tipo? Que não, eu tô inventando. Ah, sei lá, cara, porque realmente existe isso. Acho que é só histórico. É, ele só... É só histórico. Ele só é uma criança hiperativa, cara. Por isso que ele pensa as coisas que ele pensa. Não nada, não. Criança, né? Qualquer idade. 23 criança, anos. Vírgula. Ele só é um adulto criança hiperativa. Ah, porque sabe, tipo, eu vi várias teorias de que, uma metáfora pro mundo do amor, ou uma viagem de drogas. Mas, cara, no fim, a minha interpretação foi, se vocês tiverem diferente, por favor, me digam, É que o filme simplesmente é maluco e ele não quer se explicar. Ele quer ser maluco e você, tipo, aceita isso, cara, aceita. Sim. Mano, o filme, ele só simplesmente se passa na visão de um nerd, e na visão dele, ele tá vivendo aquilo, cara. É bem simples. Sim. É, eu entendi isso também, que é a visão dele do mundo, assim, como ele vê o mundo. Poderiam ser os 7 ex-namorados, poderiam ser, sei lá, os 7 passos pra ele conseguir conquistar ela, alguma coisa assim, mas... eu não. Olha lá, que interessante. Olha lá. 7 pecados capitais. Ó! Péssimo anime. Péssimo, não, brincadeira. É, não, é interessante, cara. Vamos tentar fazer a ligação dos 7 pecados capitais. É que eu não lembro quais são os 7 namorados, cara. O primeiro é o cara das demônias lá. É o primeiro é o indiano. É, o cara das demônias, é, realmente. O indiano com cabelo de Japão. Não, detalhe pro como ele chama as indianas. É my hipster witches, acho que ele fala algo assim. E que elas fazem um backing vocal pra ele enquanto ele canta e passa vergonha em público. E acho que é exatamente isso que o Gustavo falou, cara. Quando chega nesse momento, é ali que muda tudo. Porque até essa parte da história, o filme tava bem normal. Tipo, dá pra levar como um filme normal. Só que quando acontece isso, cara, daí tu vê que ele vai ir pra um absurdo, assim. Eu achei interessante que a irmã do Scott, ela tem a mesma reação que o telespectador. Ela fica com uma cara tipo, caraca, o que tá acontecendo, cara? É muito bom. Ela representa você, né? Uhum. O filme tem umas pegadas de humor, assim, que, tipo, você tem que estar atento, assim, pro que tá acontecendo pra você entender a pegada de humor. Por exemplo, a parte que eles entram na casa do Scott, que é na frente da casa dele, ele tá lá, as coisas do parceiro de quarto dele, tudo, e ele tem, sei lá, tipo, um quadro na parede. São coisas que eles não citam, mas é tão rápido que vem tão inesperado que é muito engraçado. É, cara, Scott Pilgrim é um filme de muito detalhe, né, velho? É bem, bem interessante isso. Porque a maioria das piadas não são contadas na sua cara. Tem que só prestar atenção. Tá ficando muito cult isso, não tô gostando. Não, detalhe que... caralho, esqueci o detalhe, by the way. Genial. O que você tinha falado, Gustavo? Eu tinha falado que podiam ser... sim, lembrei. Não, essa dessa parte. A parte do quarto é verdade. Tanto que eles dormem juntos, né, cara? Isso é muito bizarro. Nossa, eu achei cômico. Eu achei muito engraçado aquela parte que o Scott acorda. Aí o amigo dele acorda e fala, o que aconteceu? Daí o outro cara acorda também. Oi, outro Scott. Calma, eu tô falando com esse Scott. Então os três caras na mesma cama. Não, e... mais pra frente no filme, não tem só ele, o amigo dele, mais um cara. Tem mais dois caras. Vai entrando uma galera, cara, né? Vai entrando uma galera. Ih, rapaz. Eu gosto da maneira como vocês falam isso. Cara, tua mente que é poluída, desculpa. É igual o coração, não. Eu acho legal como o Edgar Wright, que a gente já comentou num outro cast, que ele fez Baby Driver também. Não sei se tu viu, Gustavo. Sim. Opa, isso... maravilhoso. Ele fez Baby Driver. E a gente consegue perceber que ele é um diretor bem criativo. Ele gosta de inovar, fazer coisas diferentes. Eu ainda acho Scott Pilgrim mais criativo. Não sei se melhor, cara, mas eu acho mais criativo. Porque é mais maluco, ele usa mais elementos zoados. Sempre tem essa linha bem fina entre criatividade e loucura. Scott Pilgrim ainda tá na linha de criatividade, não tá em loucura ainda. Tipo... uhum. Pô, agora não me vem à cabeça um filme que seja loucura total, mas... não, acho que Scott Pilgrim é um dos mais, cara. Com certeza. É, mas aqui ainda é mais de criatividade, né? Tem uns que é loucura total que você não tem nenhuma explicação. É, não que Scott Pilgrim tenha. Mas, você entendeu? É que assim, a loucura é quando você não explica nada. E não tem nada, não tem propósito. E não faz sentido, né? Tipo Mad. Mad. Isso, Mad. Bom exemplo, pô. Os nossos vários desenhos retardados que a gente assiste hoje em dia. A maioria deles não tem explicação pro que tá acontecendo. Tipo Simpsons. Aí toquei na ferida do metade do mundo. Daí eu caguei pro Simpsons. Nossa, não consigo nem me importar. Eu também não, cara. Por isso que eu falo mesmo. É, tem que falar mesmo. Enche o saco. Por exemplo, você não pode falar aquele filme. Nossa, não vou falar isso, porque vai ser muito cult. Deixa quieto. Fala aí, pô. Ah, velho. Eu ia falar que você não pode falar, por exemplo, que Transponder... É Transponder? Acho que é Transporting. Né? É. Acho que é isso. Transporte. É loucura, porque toda a loucura tem sentido dentro do contexto do filme, entendeu? Só que isso é muito cult, então aí eu peço pra você cortar na edição, porque eu tenho que ser o retardado do cast, senão não tem graça pra mim. Você acabou de chegar e quer sentar na janelinha? Eu sou retardado. Ih, acabou de chegar onde? Oxe, respeita minha história nesse lugar, velho. Ô louco. Acho que vale comentar a cena inicial que tem ele tocando com a banda, a namorada dele chega e eles tocam a primeira música e ela fica com aquela cara tipo, que lixo. E daí ela fala que adorou, cara. Eu acho muito genial isso. Sim. Acho muito engraçado. A tia Gerante Oxen, a Japinha? Knives. Cara, eu não consigo interpretar a expressão dela. Parece que ela gostou muito, só que, né, aquela cara que ela faz é realmente bem duvidosa. Tá chocada, cara, realmente. É. Acho que eu creio que ela tá apaixonada pelo Scott mesmo, daí, tipo, meu namorado tocando. É, tanto faz, é bom. Eu acho engraçado. É tipo quando uma criança de 3 anos faz um desenho com 3 riscos. A mãe ama, tá ligado? É Picasso pra cantar, mano. É tipo quando sua mãe fala que você sabe cantar e você vai gravar um... É melhor parar por aqui. Fazer um trap. Fazer um trap. Nossa, bro. Game, eu só quero um return shop. Ah, o Boca fala isso, mas eu sei que ele gosta de Lil Peep. Eu gosto. O bom do trap americano é que eles falam um inglês que é tipo, você não acaba entendendo nada. Agora o trap brasileiro. Rafa Moreira. É difícil de engolir, porque você entende o que tá acontecendo. Tu vai falar mal de Rafa Moreira, cara? Aqui, nesse programa. Bro. Eu só tô falando que, assim, entender. Não que eu não goste, né? É uma merda maravilhosa, mas. Você é branco. Por isso você fala isso. Perdi meus argumentos. Você é branco, bro. Você é branco. Tenho fome, pai. Eu tenho maconha, bro. Você não tem meu sonho. Mas é todo cast. É todo cast. A gente fala de Rafa Moreira. Tá virando um novo chorão, pô. É. Tá virando um novo chorão que a gente fala todo episódio. Como que era aquele cara que ele apareceu no cast do Cid, que a gente também comentava quase todo episódio? O Gilberto Barros? Gilberto Barros, nossa. Gilberto Moreira. Gilberto Barros e a Nive Stefan fazendo um programa de jornalismo. Era a nossa teoria. Hora X, clássico. Pô, mas sobre o que era o programa mesmo? Agora eu já tô muito louco, cara. Baby Driver. Ai, Baby Driver. Essa referência foi muito interna. Não, eu acho muito importante a gente fazer um cast especial sobre Michael Cera, mano. Porque esse moleque, pra mim, é genial, entendeu? Ele tem o melhor bigode do cinema. Eu acho ele bem bosta, falar real. Michael Cera, ele tem uma cara... Não. Ele tem uma cara de sabe, de bolacha. Cara, ele... Ai, meu Deus, mano. Ele tem uma cara... Cera, ele é o Michael Cera, tá ligado? Ele é o Michael Cera, exatamente. Ele tem uma cara de Michael Cera. Não tem como definir. Um ele inventou um conceito. Ele parece um Warren, exatamente. Ele parece um Warren, é verdade. É a cara do idiota sofrido que você adora, tá ligado? Esse é Michael Cera. Michael Cera. Ele é aquele cara que ele tem um rosto que aparenta que se você, tipo, dá um tapa na cara dele e ficar encarando ele, ele vai, tipo, beleza. É. Ele vai te pedir desculpa, né, cara? Desculpa ele é, por tipo, ter machucado a sua mão. É, fica pedindo desculpa. Cara, falar real, eu não gosto dele, não. Eu acho ele muito... Ele tem muito cara de babaca, cara. Não. Ele não é babaca de ser babaca com os outros. Ele é babaca de ser tonto, entendeu? Então, cara, essa eu não gosto babaca, de gente assim. Ele é babaca de ter pouco QI, não ser babaca de orgulhoso. É, ter pouco QI. Ele tem pouco QI, mas ele é humilde, entendeu? Eu gosto desse tipo de pessoa. É. Cara, mas o que eu saiba, o Scott Pilgrim era pra ser um cara mais estiloso. Não tô dizendo que a atuação dele é ruim, mas, tipo, na verdade ele é muito bom no filme, ele se encaixa muito bem. Mas no quadrinho... Poxa, mas acabou de criticar a criança. No mangá, né, como eu tava dizendo, que não é quadrinho, é mangá, ele é muito mais estiloso, cara. Mas como é que ele é? Ele é nerdão, assim, ou... Ele é, só que ele não é... Não, ele é nerdão, Tipo, ele tem problemas de se relacionar com as garotas, tudo. Só que ele não tem essa cara de panaca, aquele sorriso amarelo dele. Cara, mas você tem que entender uma coisa, cara. O mangá também é a visão dele. Entende? Olha só. Olha lá, mas entrou o Hult aqui, moleque. Olha o trunfo como vem. Ah, mas e as referências? Pegaram? Pegaram as referências? Algumas. É, eu chuto dizer algumas, né? É que se eu perguntar se pegou a referência de Ready Player One, porra, qual delas? É, tem esse problema. Eu acho que na primeira luta, ou na segunda... Não tá fresco na memória, pra falar a verdade. Ah. Tem começa, ele pega a espada e ele começa a lutar com um monte de gente que vem pra cima dele. Eu creio que foi uma referência aqui o Bill, o primeiro. Boa! Ah, definitivamente. É que a câmera vai rodando e ele vai matando todo mundo. É. Eu acho que foi a luta contra o Lucas Lee, que é o Capitão América, o saudoso. Aham, isso. É o Capitão, mano, tem o Steve... Nossa, mano. Pecado do orgulho. América, velho. Pecado do orgulho. Mano, é genial, velho. Cara, é tão genial essa parte do Lucas Lee, porque é outra é uma referência dentro da referência. Porque é uma referência que o Bill, que já tá referenciando todos esses filmes dos anos 80 e 90, de ação... Uhum. É, cara, e faz uma referência a Capitão América, cara, tô brincando. Que faz um monte de... esses filmes com um monte de explosão, e o cara é o canastrão, o cara é o malvado, e daí faz outra crítica, que ele não é ninguém sem os dublês dele, que é igual quase todo filme, ator de ação, tá ligado? Que todo ator de ação é só o rostinho bonito, por trás quem trabalha. O Stallone é lindo. É, eu gostei muito. É lindo, é muito boa a parte que ele fala, ah, eu tenho a minha própria marca de skate, ele vai lá e morre, né? Não, e é cada escolha idiota pra vencer os adversários, mas a gente gosta tanto, cara, porque a gente pega e entra naquele universo, e qualquer coisa que vir a gente aceita. A coisa que ganhou, assim, pra mim o filme foi quando ele derrotou um cara vegano, dando leite pra ele beber. Não, cara. Nossa. Cara, essa foi genial. Essa é a melhor batalha. Incrível, é a melhor batalha. Essa é a melhor batalha. Até a parte do baixo lá deles é muito legal. Tipo, eu não sei se são eles que estão tocando realmente. Mas é muito legal essa batalha de baixo. Porque não é igual um solo de guitarra. Tipo, os caras fazem um som que você não consegue nem distinguir. O baixo ele tem, sabe? Uhum. Aquele som mais de boa, assim, tal. E o cara ainda consegue mandar um mais agressivo, entre aspas. O cara vegano. E ele ter superpoderes por ele ser vegano, porque ele é melhor que as outras pessoas, entre aspas, é genial essa ideia, cara. É. Com certeza, mano. Sim. Ainda tem a polícia vegana. Nossa, cara, essa parte é genial. O raio desveganizador. Acho que foi daí que o Luigi tirou a polícia do low carb. Deve ter sido. A polícia do low carb, se você parar pra pensar, é meio que. E a polícia vegana é meio que. É o equivalente aos cagadores de regra do Twitter, se você parar pra pensar. Ah, sim. Ah, tu consegue colocar aquilo em qualquer cagador de regra, cara. É muito genial. É verdade. Porque a namoradinha dele fica narrando o que tá acontecendo, e daí ele vai, tipo, tentar bater no Todd Ingram, que é o nome do terceiro namorado. E ele não consegue. Daí ela fala. Ah, você pode... Oi. Você pode parar de olhar o nome das pessoas no Google, por favor? Sim. Eu quero que você tente falar de cabeça, entendeu? Não, eu só sei que tem o Gemel. Cara, a gente pode inventar nome pra eles. Beleza, um namorado vegano. Tá bom pra você? Isso. Ó, eu vou dar o nome dos 7 ex-namorados do Scott e da namorada. Japonês 1, japonês 2, cabelinho, vegano, cabelo estranho. Daft Punk. Ele gostou. Então, o namorado vegano, quando ele, o principal do filme, esqueci o nome, Scott Pilgrim, ele vai bater nele, a namorada, ele não consegue, e a namorada fala, ah, você não consegue bater nele, porque ele é vegano, ele é melhor que todo mundo. Essa é uma crítica muito boa, né, que com humor eles criticam essa galera vegana. Sim. Que se acha melhor que os outros. É uma crítica social foda. Um apelido muito bom pro Scott Pilgrim seria Bala Juquinha. Por quê? Eu não entendi. Pesquisa aí, Bala Juquinha. Eu não entendi. Ah, tô com medo. O cara já acha que é um código, né? Pesquisa aí, calcanhar e maracujá. Eu vou pesquisar, calma. Não faz isso. Calcanhar de maracujá. Enter. Que isso, cara? Ah, não é tão feio. Pensa, dá uma lambidinha. É o seu pior pesadelo. Pensa, dá uma lambidinha no calcanhar de maracujá. Se você soubesse que isso é larva de mosca... Não é, cara. Mentira, ah, eu nem sei o que é. É maquiagem. É larva de mosca, pior que é. Caraca, que nojo. Achei um bala juquinha emo, velho. Nossa. Caraca, curioso, que bala nojo, que nojo. Não, mas não era tão ruim assim, oxi. Oxi, não tô entendendo. Não, é que a sociedade não deixa eu achar ruim. É, tem que respeitar. Porque você não é vegano. Com licença, cara, eu sou vegano sim. O que, que você não é melhor que eu, então? Ah, eu sou melhor que você, eu nunca falei que eu não sou. Pam, pam, pam. Olha, eu tava tentando analisar aqui pra ver qual... pra tentar dar alguma credibilidade pra minha teoria dos sete pecados. Só que assim, todos eles ou se encaixam em orgulho, orgulho, ira e ganância. Só o orgulho e ira, na verdade, que ganância é só o namorado mais pica lá. O resto é tipo orgulho e ira, porque todos eles ou são bravos por natureza, ou se acham melhor que o Scott de algum jeito. Não que eles não sejam. É outra referência. Se eu visse, tipo, um cara com aquele bigode, eu me acharia melhor que ele também. O cara é muito merda, né, mano? E todo mundo no começo. E todo mundo já começa a pegar no pé dele no começo, porque ele tá com a guria de 17 anos. Pô, é muito genial isso, cara. Muito bom. Primeiro todo mundo quer que ele supere o outro relacionamento dele. Daí quando ele acha a guria de 17 anos, todo mundo julga ele por isso. Daí ele termina com a guria de 17 anos, todo mundo critica ele por isso, cara. Ele só sofre. We are sex people! 1, 2, 3, 4! O filme, ele tem outra referência já no nome da banda, que é Sex Bubomb, que é uns vilões do Super Mario. Os Bubombs, eles são... Os Sex Bubomb. São os bichinhos do Super Mario lá. O Edgar Wright. É, os bichinhos do Super Mario. O Edgar Wright é um nerd, cara. Acho que é o diretor mais nerd do momento. Eu falo sobre Baby Driver, tô com saudades. No próprio Baby Driver, ele já mostra isso. Pô, caralho, caraca. Baby Driver ou Scott Pilgrim? Eu também vou ficar com Baby Driver. 1-0 Baby Driver, Wagner. Beleza. Eu fico com Scott Pilgrim só pelo caos. Eu empato. Desempata, Wagner. Tá, pra empatar eu vou desempata ficar não, com né? Scott, ou tu empata então. Ou tu faz... Você tá vendo a natureza do Michael Cera como entra no negócio? Se tem Michael Cera, ele já vira, sabe, um negócio a ser duvidado. Eu sou convidado, meu voto vale mais. Dá licença que eu sou visita. Baby Driver. E aí, Gustavo, Baby Driver ou Scott Pilgrim? Melhor, Scott Driver e Baby Pilgrim. Ah, empatou essa porcaria. Olha só. Ah, isso é uma porcaria, cara. A gente vem gravar com o número par, tem que gravar sempre com o número ímpar pra dar certo. É, geralmente é ímpar. Isso é igual parlamento, como assim, cara? Tem tanta gente lá. É, mas não é parlamento. Faz sentido. Então é, não devia ser. Nossa. Nossa, nossa. Caraca, velho. Por isso que é imparcial, né? É imparcial. Então, o que que tá acontecendo, cara? Pra acrescentar aqui no, olha, no falar podcast, merda, toma essa. Uma característica desse diretor é as músicas, né? Que eu assisti só dois filmes dele. Saiu? O diretor, tanto no Baby Driver quanto nesse, as músicas são bem marcantes com as cenas. Sim, sim. Tô ficando... imparciente com isso aqui, hein? Imparciente. Cala a boca, cara. Na verdade, o filme, ele tem a trilha composta por várias bandas indie do Canadá, cara. Eu achei bem interessante isso. Já que o filme tem todo esse ar de uma parada indie. De indie do Canadá, basicamente. É. Tanto que agora eu sei porque tanta guria pinta o cabelo de azul e corta curtinho. Agora eu sei a origem. Às vezes é só, né, crítica social. Não. É hyped content. É o hype. Obrigado. Calma que vai tocar a música agora. Sex game had a ass blowing me up. Sex game had a ass texting me up. Yeah. 808 Mafia, Mafia. I got the moves. I got the moves. E aí, vamos lá, vamos ver. Mas aí, fala, pô. Eu sei que foi chamado pra fazer as cenas de ação desse filme os mesmos caras que fazem as cenas de ação dos filmes do Jack Chan. Caraca, dá pra ver que é qualidade. Eita, sim, qualidade no topo. É. Qualidade no topo. Aí é top. Mac. Mac. Trabalho lá. Nossa, Mac, cara. Mac. Até que... censura a parte do Mac, porque também em McDonald's... Não, brincadeira, pode deixar. Nossa senhora. Eu vi essa chegando. Olha, eu acho muito hilário. Eu já até comentei isso antes de gravar. A parte dele que ele vai falar com o cara que conhece todo mundo, entre aspas, né? Na verdade, não. Ele conhece todo mundo. Ele mostra um desenho de um cara. Você conhece uma menina com o cabelo assim? E ele sabe quem é por um rabisco ridículo. Tem três rabiscos, cara. Daí ele fala, Ramona Flowers. E lá. Daí ele vai puxar papo com ela. Ele é tipo o oráculo, né, cara? Sim. Ele vai puxar papo com ela e fala sobre Pac-Man. E daí, no outro dia que ele encontra ela, ela fala, você era o cara que puxou papo sobre Pac-Man? Ele, não, para, porque não aparece. Isso. É. Não. A primeira conversa dele com ela, cara, é genial. Ah, ele fala, você sabia que Pac-Man no começo era Pac-Man? Só que deles mudaram porque eles ficaram com medo de trocar o P pelo F. Daí ela, tá legal. Eu prometo que eu nunca mais te incomodo, tchau. Muito bom. O cara é o loser, né? Eu só queria abrir um aspas aqui, que eu abri uma foto do Scott Pilgrim aqui. E aquele argumento de que o Michael Cera tem cara de panaca acabou de aumentar umas 10 vezes, porque ele tá usando uma bolha. Não, no filme ele usa. Cara, a única coisa pior do que uma boina é um fedora, velho. Ah, não, fedora é uma maneira. Ah, fedora é estilo, fedora é estilo. Fedora é um bagulho que eu acho muito ridículo, mano. Acho que a única coisa pior que uma boina é uma pochete. Não, pochete é o hype. Pochete é maravilhoso. Rafa Moreira, mano. Não, pochete não. Shoulder bag FDC. Supreme Diamond T. Diamond T. Falando nisso de boina, vocês entenderam o lance com o cabelo dele? Mais ou menos. Isso aí eu já não lembro, não. Aí já... É várias vezes que falam que tanto a chinesa e a Ramona falam do cabelo dele. Aí ele bota a boina. Ah, eu acho que é uma parada da falta de autoconfiança dele, né? Que ele só ganha no final. Na batalha final que ele... volta. Ele ganhou por respeito próprio. É. Amor próprio. É, até porque, tipo, ele se importava muito com qualquer opinião principalmente da Ramona, depois que ele começa a cagar pra Japinha. É. Coitado, Japinha. Ah, não, cara, eu acho ela muito chata. Eu também. Não precisa ser chata a pessoa, tadinha. Não, cara, ela é muito chata, é baba-ovo. É. Todo mundo precisa de um pouco de baba-ovo, tá bom? Ah, lá vem o dramático. Meu carente. Vou chamar o negão pra babar teu ovo, cara. Não, e esse filme, ele ganha um status cult. Muito engraçado isso, né? Que o filme ele tem que ter uma bilheteria ridícula pra depois virar um filme de sucesso. Porque o filme custou 60 milhões e acabou faltando uns 15 milhões pra cobrir o filme. É. Triste. E daí foi um sucesso depois que a pirataria, né, já resolveu nossos problemas. O diretor deve ficar bravo com isso, né? Brasil! Brasil! Brasil, o mundo, cara, o mundo. Só que mesmo assim, os filmes Blu-ray fizeram um grande sucesso, cara. Deu quase 30 milhões só de DVDzinho. Ah, mas o que o cara ganhou depois absurda. Nos próximos filmes, né? Aí ganhou respeito. Baby Driver que dinheiro. Não, mano, o negócio é que ele fez o filme de exposição, entendeu? Isso é uma piada. Sim. Isso no caso foi uma piada. Não foi engraçado, cara, isso foi uma piada. Não sei se são burros, cara. Brincadeira, ou etc. Ele quer parar de participar, cara. Ele quer parar de participar do Dave Cash. A geladeira que ele tomou nos últimos meses não foi suficiente. Geladeira. Ele quer tomar outra geladeira nas costas. Eu tava lembrando aqui que a irmã do Scott, toda vez que ela fala palavrão pra caramba, né? E toda vez que ela fala palavrão, fica censurada a boca dela. Não, acho que não é a irmã dele que fala palavrão, uma outra de óculos. É uma amiga dele que trabalha no café, né? Sei lá. É, cara, isso é muito real, porque, tipo, a outra, ele fala que nenhuma guria gosta dele, mas a guria que gosta dele é essa mina que trabalha no... Ela não trabalha só no café, ela trabalha em uns 30 lugares, ela tá sempre atrás tipo dele. Júlio. E ela, tipo, a gente consegue perceber, pelo menos foi assim, eu e o Wagner que viu recentemente pode confirmar. Parece que ela gosta dele, só que ela não quer demonstrar, e daí ela, tipo, maltrata ele. Ah, pelo menos foi a impressão que eu tive. Tem um filme, bastante gente gostando de mim. Tem um filme de uma marca famosa de filmes que você aluga, Shuften, que tem um filme bem merda, que é uma comédia romântica, que é... Eu não lembro o nome, porque é muito ruim. Mas tem uma característica parecida. Tem a mulher X e tem o cara que gosta dela. Só que ao mesmo tempo que ele gosta dela, tem a mulher Y, que fica maltratando ele, só que secretamente ela gosta dele. Eu sempre vi esse exemplo, mas... Obrigado, cara. Gustavo, eu só te digo uma coisa. Editor! Faca, corte rápido. É tramutinho. O prédio vai ter trabalho, né? Bicho, Fred. Cara, eu sei que o Edgar Wright, ele queria muito dirigir Homem-Formiga. Ah, é? Sabia disso. Uhum. E pra mim combina bastante o humor do Homem-Formiga com o Baby Driver e Scott Pilgrim. Parece que se tivesse ido pra mão dele, seria bom. Só que ele acabou só produzindo o filme. Eu sou horrível. Só botou dinheiro lá. Eu sou horrível com os nomes dos personagens, mas aquele cara que conta a história do ponto de vista dele seria genial. É verdade. Eu não vi o Homem-Formiga, mas não sei se tem esses elementos do quadrinho, tipo a onomatopeia, tipo pou, caplau. Não sei se aplicado seria não, legal. Tanto que o Edgar Wright não quis dirigir porque a Marvel envolve muito dinheiro, né, os filmes da Marvel. Uh-huh. E eles não queriam deixar o filme na mão de um cara que não sabe ouvir ordens. Tipo ele, o Tarantino, são caras que querem fazer do jeito deles. Sim. São diretores bem autorais. Uhum. Então ele acabou só produzindo e ajudando. Ah, tá. É. Homem-Formiga tem esse toque de humor, assim, mas não é tão criativo e inovador quanto o Scott Pilgrim, que eu acho que é uma das coisas mais legais do filme, sabe? Uhum. O filme ser tão inovador, porque eu nunca vi um filme que conseguisse pegar tantos elementos de quadrinho e cultura pop e colocar num lugar só, cara. Também, não. Primeira vez, cara, que eu vejo isso. Eu vi em Ready Player One. É, Ready Player One. Então, cara, isso que eu ia dizer. Eu anotei até aqui na pauta pra gente comentar um pouco sobre Ready Player One, porque eu ainda não assisti. Nossa, mas eu quero muito assistir pra comparar. Eu quero comparar os dois filmes. Eu quero comparar porque Scott Pilgrim, desde sempre, eu sempre ouço o pessoal falando que é o filme que mais é fiel aos quadrinhos e etc. Mesmo não sendo um filme de super-herói e tal. E que tem muitas referências, etc. Só que o Ready Player One, o pessoal comenta a mesma coisa. E é de um diretor famoso, né? O Spielberg, que é bem mais conceituado que o Edgar Wright. Eu tô muito curioso pra assistir. Cara, veja, é muito bom. O Ready Player One, ele tem tanta evidência que quando eu tava vendo no cinema... Você vê no cinema, você pega uma aqui, outra ali. Aí vendo com calma pra pegar as referências, você consegue pegar mais alguma. Só que, cara, no cinema, você tem ideia, eu consegui catar 9. E eu ainda não consegui ver no, tipo, sabe, com calma pra pegar tudo. Só que dizem que tem tanta referência que é, tipo... Tem até de Overwatch, né? É, essa é uma das melhores, pra você ter uma ideia. Tem referência, tipo, até nas falas dos personagens de altas coisas. Tem uma referência a Iluminado, ao Gigante de Ferro. Tem até uma referência que passou bem despercebida. Que era no... Tipo assim, no óculos do... É que é um jogo, né? É um filme que se retrata numa realidade virtual lá e tal. E assim, tem uma parte que aparece bem, assim, de leve no frame, assim, perdido. No óculos dele, um adesivo. E aquele adesivo, tipo, é um adesivo do Batman clássico. O símbolo do Batman meio redondo. O do Adam West? Acho que é. É o do Adam West. É que ele é mais arredondado, tipo, só aparece nessa cena. É uma referência que passou por muito despercebido. Não sei nem como é que eu vi isso. É, mas vamos guardar as referências de Ready Player One, que dá pra fazer um cast só, né, cara? Dá. Meu Deus, dá pra fazer 3 casts só de referência, explicando. Né? Sim, sim. Mas vocês que são fã do Michael Cera, pô, ele fez esse é o melhor papel dele ou Superbad, esses outros filmes ainda são melhores? Não, Superbad. Até ontem eu achava que o nome dele era Scott Pilgrim, então... É, o papel da vida dele. É. Cara, Superbad é melhor, cara. Superbad é muito engraçado. No quesito atuação do Michael Cera, no caso. E Juno também é muito bom. Superbad tem Seth Rogen, cara. Nada a ver. É. Moleque, McLovin é... é deus, é. Eu achei muito boa uma piada que eles fizeram com música indie, que tem bastante. Que quando eles vão batalhar, antes da primeira batalha contra o indiano... É a banda que vai ser. Vai, a banda que vai tocar antes deles contra eles. E a outra banda se diz que é uma banda indie e tudo. Tem aqueles efeitos na voz de Cage the Elephant, Arctic Monkeys, sabe? Dá pra perceber que é meio inspirada. Uhum. E eles falam, ah, vou tocar aqui a nossa música indie. Ela se chama I Am Sad, So Sad. Uhum. Deles. I am so sad. Acabou. Isso é a música indie mainstream, cara. É isso. É ficar falando que você tá muito triste e acabou. É isso. É o trap. Não precisa de mais nada. É, emo trap, é a mesma parada. Olha como o negócio vai pra Rafa Moreira rápido, velho. É incrível. É, cara, a gente tá muito viciado em Rafa Moreira. Tem que parar. Aliás, não vou falar de Rafa Moreira. Para, chega. O cara ia puxar o Rafa Moreira. Cara, ia de verdade. Pode Rafa Moreira. Mas, inclusive, sobre Rafa Moreira. Não posso, cara. Eu tenho que me segurar. É muito difícil. Ele é não, muito e bom. O filme... É um artista muito bom. E o Rafa, se você está ouvindo isso, eu te amo, bro. Ele com certeza está escutando. Eu acho legal como o filme ele toma certas liberdades que em qualquer outro filme pareceria uma idiotice. Tipo, quando eles imitam aquela cena de sitcom, como fosse Seinfeld, que tem a risada de fundo, tem a galera batendo palma. É. Cara, isso é tão genial. Uhum. Ia do nada. Ô Wagner, tu pegou a referência a Naruto também? Que? Naruto? Não. Sim, cara, tinha referência a Naruto sem piada agora. Do que eles fazem? Numa das lutas, o Scott... Não, o Scott não. Os clones? É, os clones. Uh-huh. Eles fazem gestos com a mão como fosse um jutsu, cara. Sim. Olha, eu não percebi. Referência clara é essa. Uma coisa que eu achei muito, muito interessante é que na hora que... Não é interessante, só tipo um engraçado assim que passou rápido. Ele, sim. Quando ele quer falar com a Ramona, ele pede um negócio pela Amazon, né? Aí chega assim, ele assina e ele joga direto do lixo e vai falar com ela. Eu achei aquilo tão leve, tão engraçado, que eu dei replay tipo umas 10 vezes. O humor é muito sutil, né, cara? Eu lembrei de uma cena que é incrível. Quando ele tá em casa, o amigo gay tá com eles, acabaram de acordar. E a chinesa, a Knives, vem na casa deles e bate na porta. Só que o Scott não quer falar com ela. Aí o amigo o gay dele atende e do nada ele pula pela janela, cara. E quebra. É muito bom. É muito ele bom. Ele não tá aqui. Pá! Tô lembrando disso agora. E foge por trás. Eu preciso abrir essa cena como. É muito bom que toda vez que ele vai falar com a mina de cabelo roxo, esqueci o nome também. Ramona. A Ramona, quando ele vai falar com ela, seu ex dela, exes. É. Porque no plural, tá ligado? Uhum. Cara, que ódio dela. Eu acho a Ramona babaca, já digo agora. Ah, mas é. Ela é babaca, cara. Eu gostaria de discordar, mas não posso. Cara, quando o filme tava no começo, eu realmente achava que o final ele ia acabar virando um ex-namorado do mal. Porque não é possível. Não deu certo com ninguém, ia dar certo com ele. Uhum. Ah, cara. Eu acho que não, cara. Pelo menos foi o que achei. Eu achei que podia ser um final. Pois é. Ia ser triste, né, cara, mas... É, daí... Será que ele seria o mais forte daí? Tipo, o boss final? Pior que não faria sentido. É, não faria sentido porque o Gideon, ele é o que armou tudo. Aham. Ele controlava ela. Então, esse negócio que eu não entendi do chip que ela tira. Olha, é, eu também achei meio... Eu acho que esse chip é apenas uma analogia pra Hans. Como Hans, cara? Não entendi. Hans, beleza, namorada. Hans Miller? Hans, ódio. É, bagagem. Bagagem emocional, entendeu? Cara, mas não faz sentido, porque ela não queria estar naquela situação de com o chip no pescoço. Eu não queria estar em tanta situação. Meus argumentos acabaram. É, cara, eu não sei, porque ela tava com aquele negócio no pescoço, ela não queria estar naquela situação, mas quando... Ah, entendi. Quando o Gideon morre, ela se sente liberta dela, ela mesmo pode tirar o chip. Mas isso vai ver a boa interpretação. É isso que eu tô falando, gente, só que eu tô falando com palavras sem noção. Jovem tem que acabar. É, eu tô falando com palavras jovens. Ah, eu já falei dessa referência, mas eu gostei da dupla de gêmeos Daft Punk 2.0. Daft Punk da China, é, literalmente. Eles são apelões. Eu acabei de ver a cena dele pôr no anel, meu Deus do céu. É boa. É muito bom, né, cara? Ai, cara, eu tô sutil. Qual é a melhor batalha pra vocês dos ex-namorados do mal? É que não basta ser ex-namorados, tem que ser do mal. Do mal! Do mal! Eu não lembro quem fala isso, mas é alguém, algum desenho fala. Do mal. Ah, lembrei, é o...